prazeres deste mundo. Comecei a andar na escuridão, sem destino e sem abrigo. Queria um amigo que me fizesse um pouco mais feliz. A solidão tomou a minha